emissoras brasileiras da língua Acumi. 606, 1.050 kHz. Emissora 2, ZYG 825 kHz. Emissora 3, FM Império. ZYB 887, 103.1 kHz. Estado de São Paulo, Brasil.